Alguns dizem que o tempo passa rápido, rápido como um sonho, porém é mentira. Muitos dizem que o tempo a tudo cura, mais mentiras. O tempo passa lento, lento como lama, e escorre bruto como lava. A tudo corrói, a tudo devora, e assim me tem passado o tempo. Assim tem passado o nosso tempo. Para que não nos deixam pensar, para que não nos deixam ser, para que não nos deixam criar e construir nosso próprio futuro. Nos querem sonhando, nos querem sofrendo, nos querem trabalhando, esperando e pagando por um paraíso que não existe, feito de contos e fadas. Tenta nos embriagar com ostentações e nos confinam nos cantos mais imundos, para que não incomodemos. Nos isolam e nos querem controlados, com todo o peso de sua repressão. É o que eles nos têm a oferecer. E se isto é o que chamam de realidade, então nós não aceitamos. Se isso é o que eles chamam de vida, nós não a queremos. Agora despertamos de um sonho, de paraíso eterno, para cair no pesadelo do que é a realidade. Estamos dispostos a mudar a história e a construir juntos outra alternativa que não seja essa, egoísta e capitalista. Pois aqui lutamos contra o Estado, junto com o povo, cagando nas suas inutilidades. Seremos nós, o povo forte, que salvará o próprio povo e que resiste a mais de 500 anos de exploração, desde quando o primeiro sangue escravo derramou nessa terra, pela qual lutamos, pela qual vivemos, pela qual cairemos defendendo. Nos aplicam todo tipo de tortura e opressão para retirar de nós toda a nossa riqueza, que produzimos com as nossas mãos e mentes. Mas será aqui agora, não em outra vida, não em outro mundo, não em outro lugar que não for este. Nos erguemos, nos unimos, nos preparamos para enfrentar o nosso inimigo de classe, para cumprir nosso papel histórico, que é o direito de lutar pelo melhor de todos os mundos, que é o direito de lutar pela melhor de todas as vidas. Nem um passo atrás, sem acordo, sem rendição, organizados, estudados, treinados e convictos. Pois essa é a arma que eles mais temem. Este é o pior de todos os seus pesadelos. Quando toda a nossa revolta e raiva é maior que a soma